Faça sua parte. Disque 100 e denuncie. A denúncia é gratuita e anônima. Hoje eu estou aqui para convocar você para uma guerra contra a dengue. Infelizmente, ela está presente em todo o Brasil. E é tão perigosa que pode matar. Então, atenção, as chuvas já estão chegando. Não deixe a água acumular. Se você tiver febre, com dor de cabeça e dor no corpo, procure logo o serviço de saúde. A dengue pode matar. Lembre-se, a dengue é problema meu, seu e de todos. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Estamos de volta com o nosso programa Mundo Sertanejo. E aí, você tá gostando do programa? Conta pra mim, 619-9946-9827. Fala aí o que você tá achando do nosso programa. Alô, seu Geraldo, deixa eu mandar um alô pra esse rapaz aqui, gente. Seu Geraldo, obrigado pelo carinho, meu velho. Muito feliz em tê-lo aqui, viu? Rádio é isso, gente. Você consegue pessoas incríveis que te motivam a fazer cada dia o programa melhor ainda. E o próximo sucesso eu dedico a você. Era só você.